Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3, On the Road, apresentando diretamente da estrada. Acabamos de passar a ponte de Limeira. Gostaria de aproveitar agora esse momento para anunciar os patrocinadores. Começando pelo Lu Tatu, tatuagens personalizadas em domicílio. Se você quiser fazer uma tatuagem bem legal, é só ligar pro meu amigo Lu e agendar uma prosa com ele. De repente, se falar que ouviu o programa Lixeirinha, pode ter um desconto. E o telefone dele é 9338-5548. Repetindo, 9338-5548. Só ligar lá e falar com meu amigo Lu. Ok? E o coletivo Guerrilha Geek da Ilha Franca, um coletivo cultural que está engajado nesses rolês de bandas, e se você tem uma banda e quer mostrar seu trabalho para eles e de repente circular o Brasil tocando, porque eles estão articulados com o circuito Fora do Eixo, é só entrar no site deles lá para conhecer mais sobre o coletivo, que é www.guerrilhageek.com. Ok? Lá tem os bootlegs, as datas de festivais, eles fazem os festivais na sede deles. E é isso aí. Bom, continuando o programa, eu gostaria agora de tocar duas bandas bem loucas, assim, do selo Mutant Records. A gente começa com The Land of Guilt and Blarney e a música Celebrate Rock, que é do disco Mugged by Life. E do mesmo selo a gente ouve Black Light Braille, que é uma banda bem legal, eu gosto muito. A música The Building of Stonehenge by Merlin, que é do disco The Camartin Album. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco eu volto com Lixeirinha e o último bloco. Ok? Lixeirinha! Au! Au! Au! Au! Au! Thank you.

Again. way will probably get it done. Although, it may work and it may work. But the thing is, it would probably get done.